Dizem que sou louco. Dizem que sou louco. Dizem que sou louco. Rima sobre rima. Som, teste, um, dois, teste. Microfone está aberto pra mais um cabra da peste. Não vim pra me curvar, eu vim pra conquistar. Multiplicar atitude de uma forma popular. Eu rimo daquele jeito que você não gosta, porque sou das antigas. Tô cagando e andando pra você que eu não gosto, mas não quero briga. De 88 para cá, só quem é sobreviveu. É isso aí, seu pé de barro, o Herco te envolveu. Cidade aí, Carvalho, Zona Leste, não para. Eu vou dizer pra você como é a minha área. Pipoca lá, pula, rincha como mula. A boca fica muda, olhando pra lua. Quem se ligou, tá ligado que o estilo é anatômico. Rima premeditado, o pensamento biônico. Com metáforas encantadas, minha palavra exorciza. Quem gosta, gosta, quem não gosta, se suicida. Aqui, um brasileiro com raciocínio diferente. Essa é a química que incomoda muita gente. A perseguição através do rap, a mente que empaca. Na cabeça, personalidade fraca. Quem deve já fugiu, com medo de refletir. Na verdade, em forma de rima que flutua por aqui. Eu tenho essa chave e sempre vou usar, subtrair. Não, somar e multiplicar. Aqueles cara que fala, pega de orelha dá. Sem conhecimento e nada que apaga de arma. No rap clack, sem evolução, paga de gíria de ladrão. É o que ele quer, zóio de migué. Só quer foder com rap, né? Só quem é, fica, entende a rima ativa. Amiga criativa, sem pagar de simpatia, anima. Só os verdadeiros sabe, não incorpora a irmandade negra. Não se espelha, vive que nem abelha. Piolho, puxa, um, dois, três. Pensa que é o rei, a nitidez do pilantra tá na cara. Deixa a goela, só dá falha, o hip hop estraga. Eu não ouvi, não entendi. Pode crer, Sandro, é tem que ser filha da puta. Quem insulta o rap, lock, é música truta. Cê tá de touca, veste a roupa da irmandade negra. Atitude, então se espelha, negritude, cultura é interlude. É rima sobre rima. Rima sobre rima. Rima sobre rima. Rima sobre rima. Rima sobre rima. O ataque é verbal, ataque global. Ninguém presta pra ele. Não. Todo mundo canta mal. Rima sobre rima, rima sobre rima. O ataque é verbal, ataque verbal. Ninguém presta pra ele. Não. Todo mundo canta mal. Eu insisto, medito e digo qual os seus planos. Solitário, otário, achar que está abafando, vai pensando. Eu sigo lutando, contrariando, pra que o futuro do hip hop não seja momentâneo. Tá vacilando, quem se omite, só assiste. Contribuinte da malandragem artificial que alguns rappers exibem. Então critique, verifique quem é quem. Assassinou o hip hop, fez os ouvidos de refém. Vem que tem, a rima se propaga no ar e vai além. Aonde você nunca pensou em chegar, me atrapalhar não vai. Sujeito é incapaz, cê achou que é pouco, então pode ouvir que tem mais. A sua existência produz uma decadência, transforma uma cultura que talvez você não conheça. Então esqueça e pros comédia só lamento. Xande Liu, o MC, 100% veneno. E onde está a essência do hip hop plantada há mais de 30 anos atrás por África Bambata? Sem alicerce, qual casa que se sustenta? O castelo que se criou no rap hoje é só aparece tendo. Divergências há em qualquer lugar, mas morrem os ideais. O resto apodrecerá e o que sobrará? Vaidades, invejas, interesses, toda essa sujeira que só vem pra contaminar. Firme estou, já não pretendo viver do que amo, pois o que canto exige desapego, sede de mudança. Avança, guerreiro, mostra o tamanho da tua vontade. Vandré na base da fé, valeu, irmandade negra. Rima sobre rima, rima sobre rima. O ataque é verbal, ataque global. Ninguém presta pra ele. Não. Todo mundo canta mal. Rima sobre rima, rima sobre rima. O ataque é verbal, ataque verbal. Ninguém presta pra ele. Não. Todo mundo canta mal. Não é o mapa que determina da onde você vem, nem quanto tem. Se for pelo bem, chega e tem sempre alguém disposto a ajudar. Ignorar é burrice, traição é óbito. Defeito que a rua não admite, o fato vive. E mesmo caído tem quem pise. Inveja mata na febre, a prece que me esquive. Hábitos equivocados, lembrei do Palmeiras naquele show. No palco fomos barrados, sou artista por favor. Engraçado o vovô chiando, olhando torto da velha escola. O que? Nunca rimou nem quando novo. Vento sopra, poeira baixa e nada sobra. Sai ileso e cada ofensa fez a minha plataforma. É rima sobre rima e a ideia segue firme. Positividade, sinceridade é meu crime. Do gueto pro mundo, sempre com muito a dizer. Verso após verso me fazendo entender. Quem tenta imitar, tá sempre equivocado. Marginal tem estilo,